pelo som, pelo que sobrou de bom. Criação, banca forte na rua pra sangue bom, bom. Sente o som, sente só. Sente o som que bate no peito, emociona na caixa privada de rap do bom. Vertente de versos, contra-ataque de expressão. No nosso universo, rima rara em ação. Junção que se forma na esquina que retorna. Embola o mapa de mano quando o rap rola. Suave malícia indica na linha da vida quem foi que pecou. Quem balou na curva, canalha, com o bicho que tem de valor. Sou só som, conecte, acesse. Sítio 12, banca forte de Porto Alegre. Sou só som, conecte, acesse. Sítio 12, banca forte de Porto Alegre. Banca forte pelo som, sem sair fora do tom. Time tá formado então, é banca dos vilão. E cada verso escrito é a resposta, é a verdade. Sem maquiagem é sítio 12 da Coab. É rap que bate, resgata e passa informação. É rap que bate pesado, é liberdade de expressão. Então tem quem faz, quem quer mais, mas não sai nem corre atrás. Se quer progredir, rapaz, vai, aumenta o gás. Não tenta que tua marcha é lenta, não inventa, ninguém afumenta. Aqui sítio 12, bancados vilão, no pique de drão, formos 40. Sou só som, conecte, acesse. Sítio 12, banca forte de Porto Alegre. Sou só som, conecte, acesse. Sítio 12, banca forte de Porto Alegre. Som pelo bomba é vão, banca dos vilão chegou. Pra nós banca forte, ok, já é demorou. Cara 20 nativa, 3.8 de vida. PFN é a sigla, maloqueiro que liga. Nos fone, nos radio, MP3 ou talo. Nas ruas de terra, gueto, asfalto, carro. Com nós, não cola embalo. Repassou, sente o estralo. Bombando nos golzinhos, Fusca, Porsche, Camaro. Domina as avenidas, ecoa nos beco clube. Faz bombar no grave, faz estralar seu sub. Os mano compartilha, firma, apoia a família, incentiva. Cola no show, troca ideia nativa, é o que liga. Os palcos gigante em cima das caixas de fruta. É os moleque zica, treme filho da puta. É invasão viral aí, via satélite. Espalhe nas casas, nas ruas, via internet. FN no Instagram, no site ou Face. É banca forte da norte, conecte, acende. É só som e junto nós ferve. É sítio 12, os moleque arteiro de Porto Alegre. Sou só som, conecte, acesse. Sítio 12, banca forte de Porto Alegre. Sou só som, conecte, acesse. Sítio 12, banca forte de Porto Alegre.